120171, Papa Romeo Índia, November Alpha. Repouso, pista 10, vento de 130 graus, 10 massa. Repouso, pista 10, Oceania 10. Correto, chame a torre para o táxi de decolagem. POB02? Tá tranquilo. Afirmativo, November, Oscar Romeo, então mantém separação com o tráfego. A intenção é prosseguir pouso da 35 ou vai prosseguir 17? A 35 mesmo, sem interferir. Afirmativo, então sem interferir com a da 1028, devido a aeronave na aproximação, está livre para 35, vento de 120 com 10. Cuidado final. Marca com Delta, prossegue agora com o controle 1208, por favor. Um trip, tá no 3, já vai iniciar o táxi, assim que ele passar sua cauda, autorizaremos, sou eu o próximo. Pessoal, a trip 5489 para o táxi, 65 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Montes Claros. Autorizado táxi em frente, segunda direita Índia, ponto de espera, pista no zero, transferência, trip 5489. 89. Salvador, da 3093, está no gate 1, para pushback. Eu paro esquerda da 0104, direto Manati, reporte 20 minutos fora. Grupo 5626, da espera 2000, paro esquerda da 0104, autorizado na LS, reporte estabilizado. 5.62.000, entendeu? Então 2.000 pés, o ajuste 1.0, 1.5, reportaremos estabilizados, tipo 5.62.000. Final, no sentido da 3.5, November, Rocha Romeu. November, Rocha Romeu, livre pouso, 110, 1.0, nosso. Meu. Índia November Alpha, livre táxi, chama ingresso. Aí, Salvador, TP5, 489, pode espera, dá 1-0, pronto. Trip 589 ali mantém. Ali mantém, trip 5489. Gol 600 na escuta da torre. Livro, Xanema 210. Xanema 121, decimal 9. 219, boa. 1600 na frequência da torre? Pouca. Táxi antes da Juliette, o Xanema 290. Trip tem livre decolagem, 5489, uma centena com 1-0 nosso. É, tio, trip 5489, iniciar. Oscar Romeo, reporte levando a pista. Meralta, reporte, ponto de espera. 489, 1208 aos 111. 1208, que cobre 9, obrigado. Estamos prontos. Gente, tem um Airbus da companhia Sua Cauda. Assim que ele passar aí a Sua Cauda, ele pode coordenar aí com a equipe de solo para iniciar o pushback. E posicione a aeronave na saída do pátio 3. Gente, após a passagem do Airbus, a gente vai iniciar, posicionar a aeronave na saída do pátio 3, até 3193. Para o táxi 132 no 66, 166, 3 horas e 40, atendendo João Pessoa. 3 horas e 40, João Pessoa, violento. 166. Vire táxi, ponto de espera, pistão no zero, transferência, são 32 e 166. Vire táxi, ponto de espera da 10 na Serra Guarações, boa tarde. Iniciar aí o pushback. Piano 393. Nova Oxenã 6210, a mesma cidade, com mais chamada para ingressar no pátio? Com um acesso aí à sua esquerda é negativo, não há outra possibilidade senão aguardar a liberação. O tráfego que está à sua frente vai para o 01. Certo, Oxenã 6210. Estabilizou no curso localizador TRIP 5626. TRIP 5626, tablet final, Sami Torre, 118, decimal 6. 118,6, obrigado, bom trabalho. Obrigado, Gomes. Salvador, TRIP 5626, estabilizou, final do LS, XOI, plano 0. 5626, continua a aproximação, reporte, baixar e travar. Referência, baixar e travar, TRIP 5626. Salvador, boa tarde, 3206, pode estar no 0, pronto. Aline, decola, 3206? Afirmo. Autorizado, alinha decolar, 120 graus, 08 nosso. Autorizado, alinha decolar, 10, 3206. Externo, baixar trabalho do TRIP 5626. TRIP, continua a aproximação, aguardando pista livre. Do TRIP 5626. Que November Alpha, alinha e mantenha no 7. Livre ingresso, portão 01, 41, 16 azul. Oxenair 6210, autorizado ingresso, portão 05. Livre ingresso, portão 05, seguindo o azul, Oxenair 6210. 5626, autorizado pouso pista 10. 110 graus, 10 nós. Fica pouso pista no zero, Salvador, 5626. 3216, decolou aos 16, 1208. 208, boa tarde, 3216. 0200, quando for possível não atrapalhar o seu tráfego, a gente tem condição de vai direto, conquista. Gente, tripe 5489, após árvore, autorizado, conquista. Após árvore, conquista, 5489, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3216. TAM 3216, contato Rabat, da 370, sai da Momo. 370 na Momo, TAM 3216. November Alpha, autorizado a decolar pista no 7, 110 graus, 10 nós. Os 141116 está sem sinalizador aqui no gate 01. Sim, então. Não resta outra opção senão aguardar aí devido à sua posição, mas eles devem estar chegando já. Já chegaram, né? Você está ingressando? Solo, Salvador, tá 3193, para o táxi, Fazenda Campinas, 4 horas e 20 autonomia e 88 agora. 2014, reporte estabilizado, movimento 4. 3193, 88 a bordo, 4 horas e 20, alternando Campinas. Livre táxi, ponto de espera, pista no zero. Solo, trip 5626, livrando. 5626, autorizado o ingresso na próxima esquerda, Kilo, posição 4, pátio 3. Kilo, pátio 3, posição 4, 5626. Manda 08, liga na venda alfa. Condições visuais, metais corredor a seca, NH 10104, reporte Farol da Barra. Voltará Farol da Barra, tá bom, vem de uma vanguarda. Centro da Oscar, solicito 380, Brasília. 61 no Ciente, aguarde foto. Então 3193, autorizada a linha de colapso, pista no zero, 120 graus, 109. Autorizada a linha de decolar na 10, tá 3193. Posição Elefa, transponder é 5430 e o controle opera em 120.8, cortejo. Autorizado 380, represa luz 17, decola da 10, curva à esquerda, a transição é Elefron, não copiei a saída com o nome dela. 5430, transponder, 120.8 é o controle. A subida é Arbor, transição Elefa. Arbor é Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, ok? Arbor, obrigado. Correto, chame para o acionamento no portão 8 da 3561. Reportaremos. 3 no 5 na escuta do solo? Positivo, 63 no 5 na escuta, prossiga. É, só confirmar, o senhor está aguardando a cópia 360 Guarulhos, copia? Afirmativo, está autorizado, prossiga. Ok, está autorizado então o Oxa 6315 para Guarulhos, nível de voo 360. A primeira aerovia Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, depois direto à posição Trive, em seguida direto para Poços de Caldas, conforme o plano apresentado. Decola 10, curva direita, subida da El Leda Bridge, o transponder é 5426 e o controle em 120.8. Contexto. Cliente autorizado nível 360 para Guarulhos, depois do Lu 16 para Belo Horizonte, após 3 postos de calda, decolando da pista 10, curva direita da El Leda Bridge, 5426, o transponder, controle 1208, Coxané 6315. Ok, 63 no 5 do Xané, correto, chame para o acionamento no 44. Vai reportar, obrigado. 380, sai da Dael. 380 na Dael, tá? 3193. São 3216, chame Recife, 12685, alterne 12545. 12645, 12545, confere? 12685, alterne 12545. 12685, 12545, são 3216, obrigado, boa tarde. Grupo 5489, chame Recife, 1288, alterne 1260. 288, 1260, boa tarde. Acionamento 735-6108. Autorizado, chame pronto. Reportaremos. 754, completo final, chame torre 118, decimal 6. Torre 186, igual no ponto 50. Salvador, voo no 754, final 10. Voo no 754, chame baixar a trava. 754. Passou, travou, voo no 754. Autorizado pouso, pista no 0, 120 graus, 109, voo no 754. Pouso autorizado no 0, voo no 754. Santana, Vender Alfa, frequência livre. São 3193, Sami Recife, 1251, na Terno, 13325. Afirmativo, 251, 3325, tá, 3193. Claro, partiu. 3561, nós temos o 48 a bordo, 4 de autonomia com 1. Autorizado, táxi, ponto de espera, pistão no zero. É, POV? 48, 4, 8. 48, livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. Livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. Ano 754, solo aos 30, à direita, 121, décimo 9. 1219, volão 374. Salvador, boa tarde, volão 754, livro aqui. Livre táxi, até antes da Juliette, volão 754. Livre táxi, até antes da Juliette, volão 754. Paulo, o voo no 74 tem forma de bastante pássaro na pista. Ciente, obrigado. Salvador, boa tarde, voo no 648. Voo no 648, despado no nível 050, chegada a Mari. 050, na chegada a Mari, voo no 648. Tarde 3561, autorizado ali ainda colar pista 10, 120 graus, 109. Ali ainda cola da 10, tá 3561. Huntley, tipo, vamos dar 5-4. Confirme. Huntley, tipo, vamos dar 5-4. Livre ingresso, posição 1-3 do pátio. Posição 1-3 do pátio, tipo, vamos dar 5-4. Controle, outra 3-5-6-1 no bordo. Contra 3561, contato radar, sobre 380, sai da árvore. 380, árvore. Está 3154, desce para o nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, 3154.